Você sintoniza a Super Rádio 950 de Marília. Com o seu transmissor digital, a Rádio do Povo fala mais alto. ZYK 510 AM, 950 kHz. Rádio Clube de Vera Cruz Limitada. Uma rádio a serviço do povo.